A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabe que vira e mexe? A gente tá falando aqui no Agente 86 do quanto o Silvio Santos fez das nossas famílias pessoas mais bobas, né? Porque enfiou goela abaixo ali Telecena, Carnê do Baú, perfumes da Jequiti e tantas outras tranqueiras comprometedoras dos orçamentos dos nossos ingênuos progenitores. Aí eu lembrei de uma passagem na infância, quando implorei pra minha mãe comprar um shampoo pra mim, vejam vocês, um shampoo. Até então você lavava o cabelo com sabão de coco? É, mais ou menos por aí. E esse shampoo vendia, inclusive, nas lojas do baú. Cara, eu não acredito. Sério? O sujeito pagava um ano inteiro o carnê do baú pra ter um frasco de shampoo. Ah, tenha santa paciência. Na verdade, eu não ligava muito pro shampoo em si, não. E mais, a minha sanha era em torno da embalagem do shampoo. Porque simplesmente... Tinha uma mulher gostosa. Antes fosse. Era a embalagem que era o Bozo. Lembra do shampoo do Bozo, cara? Mais um produto das organizações SS ali pra tirar o minguado dinheirinho dos Moreiras. E a minha mãe nunca comprou. Ela ia lá, trocava o carnê por uma panela de pressão, trocava por um ferro de passar. A sua mãe substituía a panela de pressão velha por uma nova? Porque tinha uma instituição ali nos anos 80 e 90 que era comprar borracha de panela de pressão na feira. Na feira, exato. Manja, deve ter explodido algumas. E outra coisa que a minha mãe fazia na panela de pressão era doce de leite. É mesmo? É, mas ela pegava uma lata de leite condensado, botava dentro da panela de pressão pra fazer o doce de leite. Só que ela fazia isso junto com o cozimento do feijão. A gente precisa fazer um episódio só de panela de pressão dos anos 80. Verdade, seus cara. Perigos, se o Talibã descobrisse. Mas enfim, vamos tocar o barco com o Bozo. Eu tava falando então do shampoo do Bozo, que a minha mãe nunca comprou pra mim. Agora, nas últimas semanas, saiu a notícia de que o maior palhaço do mundo voltará pro SBT. Tinha uma coisa que me incomodava muito no Bozo, que ele tinha um anunciante que era o Deep Leak. Sim. Pra quem não sabe, Deep Leak, não sei se existe até hoje. Existe, no aniversário da minha filha eu botei Deep Leak, ela foi retrô e eu comprei Deep Leak. Tubaína e Deep Leak. Exato. Deep Leak, pra quem não sabe, é um pirulito mequetrefe que faz parte do seu processo de degustação, é sujar o Deep Leak numa poeira que, na minha opinião, é feita de plutônio, pirulito, né? Deve provocar doenças que a ciência nunca conseguiu curar e você chupa aquela porcaria. Então, isso era um dos anunciantes do Bozo e o Bozo chupava aquela porcaria e dava uns close-ups na boca dele chupando aquilo. Aquela cara cheia de pancake, batom misturado com saliva de pilique, que nojo, cara. Imagina isso em alta definição hoje. Puta, cara. Hoje. A gente poderia fazer aqui um bolão pra saber quem será esse Bozo versão 2012. Apesar que eu acho que o Luiz Ricardo ainda é uma barbada. E sabe quem também tá na geladeira do SBT? Sim. O Alexandre Frota. Imagina o Alexandre Frota ali, chupando, cara, um Deep Leak em 3D. Não tem aquela frase dele que tá na internet direta? O negócio é comer c****. Já pensou o Bozo falando isso? Ia ser ótimo. A maioria dos conhecedores dali do Bozo acham que, além do Luiz Ricardo, né, que fazia o palhaço, tinha também o Vandeco Pipoca, que eu acho que foi o primeiro. Vandeco Pipoca? Sim, foi o primeiro. Ele já era um palhaço e daí ele só mudou a indumentária. E também o Arlindo Barreto, todo mundo achava que só esses três aí que interpretavam o Bozo, mas na verdade outros também fizeram, cara. É, até porque não eram só aqueles três ali da TV. O Silvio Santos, ele ganhava muita grana. Ufa, que susto, achei que você ia falar do Silvio Santos também, Bozo. Não, ele ganhava grana botando outros caras pelo país ali, com o Ciro. Junto com a caravana do Peru que fala. Isso, exatamente. Então acho que tinha mais uns quatro ou cinco ali que fizeram o Bozo pelo país. Qual desses Bozos aí era o cheirador? Porque quando rolava o close-up da boca com o Deep Leak, às vezes você via uma poeirazinha ali no nariz que não era o pó do Deep Leak. Não tinha, ó. Porque tinha um boato que um dos Bozos cheirava cocaína. Não só boato, que ele virou pastor, inclusive. Mas pastor vestido de palhaço? Vestido de palhaço. É o Arlindo Barreto. Tinha um amigo meu que disse que foi no Bozo. E lembra quando o Bozo pedia pra dar uma bitoca no meu nariz? Ele disse que deu uma bitoca e ficou com os lábios amortecidos, cara. Eu acho que foi do Arlindo Barreto. Eu até curti o Bozo, tinha aquelas bobagens. Alguém te perguntava que horas eram, daí eu sacava ali meu champion. 5h60, quase 6. E aquela bobagem toda. Mas pra variar, eu tenho um episódio desgraçado da minha vida. E depois que isso aconteceu, eu parei de assistir o Bozo. Porque na minha rua tinha um colégio particular. E toda a molecada branca caucasiana da minha rua Estudava lá, né, cara? E eu, obviamente, não. Era num colégio público. Mas você tava englobado na lista dos brancos caucasianos. É, mas de pés sujos, né? E certa vez rolou uma excursão ali desse colégio, e a molecada foi aonde? Pro Bozo. Enquanto as minhas excursões eram em ônibus do CMTC pro Sesc Interlagos, a molecada foi pro Bozo. O Itapemirim. Exato. Eu fui assistir, né? Obviamente. E eu tinha ali uns 9, 10 anos, eu gostava de uma menininha da minha rua. Que estudava... Estudava ali no Colégio Adventista, e lá estava ela com aquela roupinha clássica do Colégio Adventista. Sim. Aquela calça por baixo, uma saia por cima. Claro. E o Bozo ali interagindo com todo mundo, e eu lá, embestificado, vendo ali a minha paixão. Ah, como eu queria que o Bozo celebrasse o nosso matrimônio. Mais ou menos por aí. Quem o Bozo une, ninguém desune. E tinha um cara que eu odiava na rua. E o cara ganhou um Montreal lá no Bozo, numa das tarefas, cara. Daí eu olhei pro aquele... O Montreal era um tênis tão derrotado, cara. Derrota, como é que cara, a gente queria mas aquilo? A gente queria. E eu vendo ali todo aquele cenário, a Maroca, a Candinha, o Papai Papudo... Zeca Olírio Macarrão? O King Bozo. A Bozolinda. Bozolinda? A Bozolinda é que aparecia. A Bozolinda só falava. Ah, não. Lembra? Sabia. Ficava um som. Era Bozolinda. A Bozolinda era quem aparecia, que inclusive era a Flor, que depois virou jurado do Silvio Santos. Ah, lá. Sim. Caramba. Então, com todo esse ambiente ali criado, o que aconteceu? Aquele moleque que eu odiava ganhou o Montreal. Eu olhei pro meu pé, aquele conga sujo. Eu falei, nunca mais vou assistir essa bosta. Foi demais pra minha autoestima pobre aquilo ali. Também tinha ali uma legião de seguidores, né? De baixo teor de humor aí, como você falou. Salsi Fufu, Papai Papu, Vovó Mafalda. O Garoto Juca, cara, que tinha um desenho que rolava dentro do programa. É. Porque o Bozo, na verdade, era um programa de televisão norte-americano, né? Do canal 5 lá nos Estados Unidos. Desde os anos 40, exatamente. Eu acho. O Silvio Santos, não sei se ele pagou pelos direitos pagou, do Bozo. Pagou, inclusive pagou. Comprou agora de novo. Exatamente. Comprou de novo. É. E aí vinha no pacote os desenhos do Garoto Juca. E a Vovó Mafalda aí teve um plot twist, né? Porque ela saiu do programa lá do Bozo, né? Acabou o programa e ela continuou com o programa continuou dela. Com o programa ruim. Ruim demais. Aí quando ela trocava os narizes, às vezes era uma banana, às vezes era um morango. Muito ruim, cara. Força, pronto aqui. Aí, pronto, pula. Galera, então, curtam lá o Facebook da gente, né? A gente em 86, tem também Twitter, nosso site, a gente em 86.com.br. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo. Esse do Bozo, cara, muita gente sempre mandou pedindo aí pra falarmos do Bozo. E como agora o SBT anunciou aí a volta do maior palhaço do mundo, a gente então acabou emplacando. Então todo mundo pediu o Bozo, sintam-se reverenciados nessa edição. o louco, né, que além de todo aquele circo ali, pessoas de baixo humor que estavam todas reunidas, o que também prendia a atenção da gente era aqueles jogos, né, também ruins. Boas Memória, Boas Corrida, sim, né, tinha também a Batalha Naval, que era um clássico. Eu acho que até hoje... Na Boas Corrida, o Malhado sempre ganhava. Sempre ganhava. Será que o Malhado também estava envolvido com o consumo de entorpecentes? É possível. Se naquela época eu tivesse um telefone na minha casa, coisa que eu não tinha, eu ligaria, tentaria ligar pro 236-0873. Afinal, eu era louco pra ganhar uma bike ou até um Montreal. Você tentou ligar alguma vez pra esse telefone, que na verdade era o telefone de todos os programas do SBT, inclusive da TV Pau. Na TV Pau depois eu liguei. Ou foi você que mandou o Bozo tomar naquele lugar? Confundiu na cabeça das pessoas, ninguém sabe mais se aquilo aconteceu mesmo de verdade ou se é uma lenda, né? É uma lenda urbana. E o telefone que era 235-0873 mudou pra 236-0873. Exato. Porque a Telesp achou conveniente dar um prefixo só para o SBT, porque tava congestionando todos os telefones da Vila Guilherme. O sujeito abriu uma geladeira e tava o Bozo falando lá dentro. Foi uma loucura. Mas eu liguei sim, lá em casa tinha um telefone, só que a minha mãe botava um cadeado para ninguém ligar. Só que tinha uma técnica. Eu... Tipo, você telegravar sim ali no disco do cadeado, você ia... Isso. Tipo, você ia discar dois. É, três. No gancho, né? É no gancho, ia batendo no gancho. Era como se fosse. Zero não era uma pausa que você dava. Zero você tinha que. Dez vezes. Dez vezes. Então ligava assim e telegrafando. Nunca consegui falar com o filho da puta. Depois que teve telefone em casa, eu cheguei a pedir pizza usando essa técnica do telegrafo. Então, mas o Bozo, como a gente conhecia, findou em 1991. Depois que o Décio Roberto morreu, que foi o último Bozo a interpretar ali o palhaço. E nessa época, o Luiz Ricardo já tinha abandonado ali a carreira de palhaço e ele ficou ali só vendendo telecena mesmo. Pro terror da minha irmã Alessandra, que é a pessoa que mais teme o Bozo, minha irmã tem 30 anos hoje. Ela tem medo? Ela não podia ver aquilo, ela chorava. E até hoje eu acho que ela ainda tem medo, e agora que ela tá morando no meio do mato, vai ficar com mais medo ainda. O programa começa a produção agora em agosto. Ei, meu Deus, vamos ver se vai ser com cocaína ou sem.